E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Já pornô aqui pra mim, né? Pra não... Volti. Eba. Tava fechando pornô, né, Feicum? Eu tava falando isso, né? Tô fechando pornô aqui pra... Eu ouvi você falando que tava fechando pornô. Já que eu tô no celular, posso baixar quantos pornô quiser, então não tem problema. Só a internet que vai ficar zoado. Pra que baixar não, pornô pra... se existe ele online? É porque você gosta de rever ele de novo, tipo um arquivo pessoal, tipo ter pra você, sabe? Você salva nos favoritos, porra. Não, é um sentimento estranho aqui, você gosta de ter ele pra você. Eu tinha um amigo que ele tinha 8 GB de pornô. Puta que pariu! E ele se orgulhava, tá ligado? Ele falava com orgulho disso. Não, porque se o cara tem orgulho é porque ele só achou os bons, né? Tipo... Não, e o pior, que uma vez, ele é amigo da escola, né? E tinha um mano, acho que eu já falei desse mano no final do Dollars, que ele era o taquinho que ele só via Fairy Tail. Ele falou uma vez pra mim que ele e esse outro mano que tinha os 8 GB de pornô, o Albino, eles uma vez fizeram uma disputa de punheta. Puta! Que era pra ver quem usava mais rápido. Eu fiquei, mano, what the fuck, velho? É a decadência da raça humana. Bora fazer, Marcelo. Quem tiver ejaculação precoce ganha, não. Tá ligado? É. Quem gozava antes ganhava? Era. Ai, que bosta. Não, pra mim, quem solta fogo de artifício antes da meia-noite, pra mim é ejaculação precoce, tá ligado? Não é? É, cara, é a vida. Bora começar? Nossa, não tive resposta, velho. Fiquei no vácuo. Eu tô pensando, cara. Tá pensando se pode começar. Ah, ou na disputa da punheta. É, você tá querendo começar o quê? O podcast. Ah, não pode não. Nerd! Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Toque veloz, toque, vou dar uma gozada. Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Toque veloz, toque, vou dar uma gozada. E aí, sejam bem-vindos a mais um Vortex Nerd. Essa semana eu estou com o Feicum. Pergunta se a minha bunda é grande. Sua bunda é grande? Oui, eu falo francês. E com o Marcelo. Oi. Diretamente de Sorocaba. Equipe de Sorocity, a melhor cidade do país. Sorocity? Sorocity pra mim. E aí, eu sou o Caco Ramone, não, sou de Sorocity. Vocês chamam aí de Sorocity? Não, é tipo pessoal meu e de uns amigos. Ah. Apelidinho carinhoso. É, apelidinho carinhoso que eu tenho assim. Sorocity. Tipo o apelidinho carinhoso de Osasco, que ó. É, tipo isso. Sorocaba é uma cidade legal. O que tem pra se fazer na noite sorocabana? Então, cara, na noite sorocabana tem uma rua. Fala sorocabana mesmo? Não, a gente fala... Sorocabense. Sorocaba, só na noite de Sorocaba. Não, mas quem nasce em Sorocaba? É sorocabano ou sorocabense? Sorocabano. É, sorocabana. Ah, eu sempre tenho essas dúvidas. Quem nasce em Sorocaba é fudido, na verdade. É, eu sempre tenho essa dúvida. Tipo, quem nasce no Acre é acriano ou acriense? Eu nunca sei. Não, não, é índio mesmo. Ali... Não, é alien. É o Alvio, é teimoso. É, tipo isso, é o Alvio. Isso, exatamente, o Alf veio do Acre. Ah, mas como é que é? O que, que tem pra se fazer na noite de Sorocaba? Na noite, você tem que perguntar pra alguém que vai pra noite, não pra dois gordos que ficam assistindo anime. Cara. Então o que tem pra se fazer no dia de Sorocaba? Existe um parque aqui em Sorocaba, que é o Parque das Águas, tá ligado? O nome dele é Parque das Águas. Mas tem águas? Tem um rio que o pessoal se afogou já uma vez. Mas, no meu caso, os jovens aqui da cidade, eles se reúnem num ritual pra conversar com pessoas que eles não conhecem, dividir cigarro e bebida com essas pessoas e ficar bêbados. Essa Mas eles dividem cigarros e bebidas entre os jovens ou qualquer pessoa que se aproximar? Qualquer pessoa que se aproximar gritando, fala parceiro, você vai, tipo, dividir bebida com você. Ele vai ser legal com você. Não, aqui nego também faz isso, mas é no parque de Ibirapuera. Eu participei uma vez desse ritual. É muito engraçado porque você vira, tipo, amigo de todo mundo que tá lá. É muito engraçado tipo, esse tipo de coisa. Aí vem a polícia, tipo, tá todo mundo reunido na pista de skate, bebendo aquela bebida estranha dentro da garrafa de vedete. tem uma garrafa de Vedete e dentro tem um líquido meio verde, meio transparente, meio bizarro. Aí o pessoal tá dividindo aquilo ali. Você também não sabe o que é. Não, você não sabe o que é, tem um gosto bizarro. Você passa pra um, passa pro outro, passa pra um. Aí chega o policial, todo mundo sobe, tá ligado? Aí o policial pede um pouco. Porque ele fica dando uma volta no parque, tipo, é muito grande. Então ele fica dando uma volta, e ele voltando. Aí quando ele sai, o pessoal volta de novo, beber aquele negócio estranho, meio bizarro, fazer comentários absurdos sobre Hitler. Mas a favor de ou contra de? Depende do maluco. Depende, entendeu? Da pessoa. Depende do maluco, entendeu? Você viu a biografia do Hitler, o Mein Kampf? Ele pode ser publicado agora, né? Não. Ele pode ser publicado agora, porém na Alemanha criaram uma lei que ele só pode ser publicado se tiver notas editoriais. Então, claro, só pode ser publicado tendo nota do editor falando que explicando por que você deve ser contra o nazista. A minha mãe é uma defensora do Hitler, sabiam disso? Sério? Ela gostava do cabelinho dele? Não, a minha mãe defende que o que o Hitler fez está certo. Matar judeus. E com que ela fala que é isso mesmo. Se ele queria matar judeu, ele tinha que matar judeu mesmo. É isso mesmo. Eu descobri hoje que eu sou adotado, entendeu? Caralho. Você tem sua mãe no Facebook? Não tenho minha mãe no Facebook. Ótimo. Caralho, eu vou apresentar um amigo pra ela, se chama Rafa. Mas falar que judeu, tem que fazer bolo com judeu, eu pensei que era coisa meio geral, que não pode, né? Eu acho que o Paulo Legal é judeu também. Acho que fazer bolo, acho que era coisa meio geral, todo mundo que fazer bolo com judeu é errado, né? Nossa, fazer bolo com judeu. Eu li uma HQ muito boa, chamada Maus. Ah, assim, que... Cara, é muito boa. Nossa, mesmo. Assim. Eu comprei o livro do Maus. Era um livro? Não, é um HQ, só que ela é feita no formato de livro. Então, se você comprou um livro, quando você abre, ele é um HQ. Entendi, uma maneira. Tipo o Scott Pilgrim. Sim, sim. Ah, ok. Então, aí eu comprei, mano, é muito legal, assim. Você vê um pouco de o que os judeus sofreram, né? E você vê anos depois o filho que não gostava do pai tendo que escrever a história de passado dele. E é legal que no livro, eles são animais, né? Então, os judeus são ratos, os alemães são gatos... Os franceses são coelhos e os americanos são cachorros. Eu acho que esse tema já passou, mas eu tenho umas histórias que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pois não. Como é que foi o Natal e o Ano Novo de vocês? O Natal e o Ano Novo foi legal, cara. O que vocês fizeram? Vocês fazem coisas legais? Vocês passam eu família, faço o que eu faço corrente. Todo ano, que eu paro e começo a assistir filme. Você reúne uma galera. Eu sou chatão. Fiz nada interessante. Meu Natal eu falei, mano, vou assistir filmes de Natal. Maneiro. Aí eu comecei, eu assisti o... Assim, que eu trabalhei no Natal, né, dia 24 eu trabalhei. Aí, assim que eu cheguei, eu falei, mano, irei assistir um filme de Natal. Aí eu assisti o Grinch. Max! Traga minha capa. É. Olha só. Aí quando acabou o Grinch e tal, eu falei, mano, irei assistir outro filme de Natal. Que filme de Natal eu assisto? Que tal Duro de Matar? Que é um filme natalino. É, se passa do Natal. Se passa do Natal. Caramba, é verdade, se passa do Natal. É um filme natalino. Sim, quando os terroristas comandados pelo Alan Rickman invadem o Sogo Plaza, eles estão na festa de Natal. Olha só, é verdade. Eu assisti Duro de Matar. Passei meu Natal assistindo Duro de Matar, cara. Sim, eu não tinha plano diferente. Eu decidi que eu ia... Eu sempre passo no quarto, né? Mas eu ia fazer coisas legais nesse Natal. Ia passar na cozinha. Não, eu ia passar na garagem. Aí eu reuni uma galera legal, por isso eu não convidei o Marcelo. Nenhum comentário, Marcelo? Ele tá chorando. Não chora, Marcelo. Tô brincando, tá, Marcelo? Eu te convidei, eu acho. Não convidei, mas você não viria se convidasse. Nossa. Você não viria. Você é gay. Você nunca sai comigo quando eu chamo. Precisava pagar pra entrar? Claro que não, só um beijinho. Você não iria. Uma bicha foi detectada. Então, aí eu reuni uma galera mó legal aqui em casa. Vocês fizeram o quê? Pra gente fazer coisas legais. Era suruba. Isso. Ô, suruba! É isso mesmo. Resumindo, a gente, tipo, chegou à meia-noite, tava tipo, meio louco, assim. O meu amigo pulou nas minhas costas, eu comecei a correr na rua, gritando, feliz Natal. Só que um carro virou bem de onde eu tava correndo, pulando nas costas. Aí ele começou a buzinar, ia correndo, porque eu não tava vendo o carro. Falou, Pé, cuidado, tem um carro vindo. Eu falei, fudeu. Como eu não corria mais rápido que ele, comecei a correr. Caralho. Sai da frente, gordo viado. Aí, tipo, jogou o carro pro lado, deu uma volta, quase que derrubou eu e meu amigo. Nossa, velho. No dia seguinte, a gente acordou tipo às 4 horas da tarde, olhando assim. Ah, aí minha mãe olhou pra mim, tipo, ela voltou pra casa, olhou pra mim. Veio um cara de carro pedir desculpas, assim, porque ele disse que ele quase atropelou vocês. O que aconteceu aí? Mas teve que contar que você tava correndo nu? Eu falei, não sei, jamais, não sei. Não, não, carro, tava sem camisa. Nossa, mas deve ter sido uma cena pro cara de carro. É por isso que ele, é por isso que ele veio pedir desculpa. Aí a gente fez um karaokê, aí a gente fez um karaokê moderno, cantando músicas aleatórias, tá ligado? No meio da calçada, a gente fazendo karaokê cantando músicas aleatórias. Cada um cantando uma música, tá ligado? Que bebe assim. Rolou desde Anitta, rolou abertura de anime, rolou um pouco de rock, rolou umas coisas bem loucas, divertidaço, foi muito legal. Aí depois a gente assistiu o filme. Quer dizer, tentamos assistir um filme que não rolou muito bem. Qual era o filme? Não lembro que filme era. Muito bom. E no ano novo, cara, eu decidi sair de casa. Eu fui até o Parque das Águas com esses jovens meio alegres e sorridentes. Aí lá eu bebi pela segunda vez da minha vida, assim. Olha aí, gostou? Cara, foi, tipo, muito emocionante, tá ligado? Eu bebi vodka no umbigo de uma pessoa que tava lá. Foi muito legal. Nossa. Essa foi a parte mais legal, cara. Foi, tipo, muito emocionante. Diz que era o umbigo de uma menina. Era mulher, não era um homem. Graças a Deus. Não era um homem. Eu acho que eu tava um pouco alterado, mas jamais beberia vodka no umbigo de um homem que não fosse o Marcelo. Ok. Essas foram as minhas aventuras de novo. Vortex Nerd. Bora fazer um boicote a Neopop, porque não tem a camisa Eu Amo a Humanidade com os gordos. Eu fiquei bolado com isso. A Neopop faz boicote a ela mesmo, ela não lança os mangás. Poxa, eu queria uma camisa amarela, que é uma humanidade. Manda fazer, caralho. Eu não quero mandar fazer. Pirataria, tipo aquele maluco que tava pirateando o mangá. Você viu isso, Fernando? Não vi, mano, como assim? Não, o maluco, ele tava imprimindo o One Punch Man e vendendo no Mercado Livre. Meu Deus, sim. E ele prometia. Ele prometia ser de uma qualidade melhor que as editoras. Ele era? Alguém comprou? Não sei, não comprei. O Punchman nem lançou ainda aqui pra comparar. A Mara do Mais de 8000 tava chamando ele de o killer dos mangás, né? Que ele queria fazer uma puta revolução, porque ele falou que ele tava imprimindo mangás e vendendo pirateadamente, porque, como é que ele falou? Ele queria mostrar pras editoras que como tem que ser a qualidade dos mangás, e ele falou que tava revoltado porque ele mandou dicas pra todas as editoras e nenhuma acataram as dicas dele de publicações. Tá aí, cara, esse... Porque ele sabe como é que é o mercado. É, caras como esse que a gente precisa no mundo. Esse cara vai e faz, entendeu? Aí ele parou de fazer porque ele tem 17 anos e... Tá vendo? Ele tem quase a nossa idade, Marcelo. Se é desse cara, nós precisamos do mundo. Quem nós não somos como ele? Ai, cara, é que nem um carinha que grava vídeo... o nome do canal dele é Metal Irônico, né? Aí ele tava gravando um vídeo e ele, eu acho todo mundo filha da puta, eu acho a Dilma filha da puta, eu acho o Aécio filha da puta, eu não votei na Dilma, eu não votei no Aécio. Ele fala assim, até porque eu tenho 16 anos e não voto ainda. Mas, mano, esse maluco dos mangás, cara, ele é muito louco. Falaram assim, colocaram assim no comentário pra ele, bicho, tô sentindo o cheiro de processo. Ele, processo? Eu tenho 17 anos e mamãe e papai são advogados. Pô, cara, tá bom, cara, tá bom. Só que ele parou, mano, ele parou de fazer os mangás. Ele disse que ele tá sem tempo agora pra conduzir com a revolução no mercado editorial de mangás. Tira, mas não pagou tinta da impressora dele. Ele tá sem tempo pra fazer, mas ele falou que ia fazer um vídeo ensinando como você pode fazer o seu próprio mangá em casa com uma qualidade melhor do que o da Panini. Ele é a justiça. Ele é a justiça, o Kira. Olha aí, ó, pode ligar pro Marcelo. Se você tá ouvindo o nosso podcast, cara, liga pro Marcelo que ele vai te ajudar juridicamente, né, Marcelo? Até porque eu saiba, nem a mãe nem o pai dele pode defender ele, não é? É, não pode. Pode ligar não, pra não gente, pode, não Marcelo, pode defender você, cara. Eles estão emocionalmente envolvidos com o caso, não pode. Não pode, ó. Aí, Marcelo. Cara, nem começou a faculdade e já tá zica, já, tio. É, o cara já é zica do direito, filhão. Ai. Se quiser um site pra vender esses mangás, cara. Cara, é praticamente o Keanu Reeves. Manda um. Fala com a gente aí. Ó, oh, que foda. Cara, o Keanu Reeves e o Feio Kun é o diabo, velho. É isso aí, mano. Cara, o Keanu Reeves e o Feio Kun é o Apatino. Pô, da hora, da hora. Bora que a gente vai botar esse trem pra frente, filhão. Vai ser, tipo, nossa própria editora de mangás pirados. Vamos ser alguém dos pirados, filhão. Ai, carai. Não, e o pior, o cara, ele tava pegando scans de sites, provavelmente da central de mangás, imprimia e encadenava, tá ligado? Poxa, cara, boa atitude, mano. Apesar de ser pirataria ser errado. Eu tava zoando, tá, galerinha? Foi só acaso, mano. E ele tava vendendo no Mercado Livre pelo mesmo preço das editoras. Pelo mesmo preço? Era. Não, se eu pudesse, eu mandava um processo tão forte nesse filho da puta. Não, não, é brincadeira apoiar o cara, mas se o cara tiver uma ideia dessa e o cara quiser pôr em prática, o quão errado é ele fazer isso? Tudo bem que o autor tem que ganhar a parte dele, certo? Tá certo. Sim, você tem que pedir os direitos autorais. Tudo bem, mas o quão errado o cara tentar aplicar essa ideia? Porque, poxa, é um maluco de 17 anos, cara. O quão errado é ele ter essa ideia e querer mudar o mundo com essa ideia, né? Tipo, olha, aplicar, problema nenhum. O problema é ele começar a vender. Tipo, se a gente for entrar agora falando de pirataria, fodeu. Assim, eu acho que é a mesma coisa do cara que, por exemplo, baixa filme pra assistir em casa. Por mais que ele esteja infringindo leis, a gente não vai ter hipócrita, todo mundo baixa filme, todo mundo baixa anime. A gente condena o cara, mas a gente baixa anime, né, Marcelo? Então, mas é o que eu tô falando. Se você baixa anime, pra mim eu acho ok. Agora, se você baixa, grava num CD e vende, aí eu já acho que você tá errado, tá ligado? Caramba, eu fico muito puto com aqueles DVD que os caras, de anime, que os caras vendem no evento, que a primeira coisa que aparece no episódio é um isso, se você comprou isso, você é um idiota. Nossa, mano, eu acho que os fãs subs deviam escrever realmente desse jeito. Até um tempo atrás, eu até concordava, porque, tipo, tem uma galera sem internet, coisa e tal, e tem o trabalho de você baixar, mas não sei, cara. Mas você tá lucrando em cima do trabalho, sabe? Tá lucrando, é verdade, você tá lucrando. Por mais que os caras falem, é o dinheiro da mídia, não é o dinheiro da mídia, cara. Não. Sério, não é. Não, mas o do mangá até pode ser, porque o cara tá imprimindo o mangá. Ele alega que era o preço do mangá. Mas assim, cara, esse bagulho de você baixar, o bagulho da internet vender, eu acho muito errado. Tipo, os caras que tem banquinha no camelô. Assim, o cara vender eu não acho errado, eu acho errado você comprar. Sim. Sabe, porque você tá alimentando o bagulho. Assim, sim, a gente baixa da internet, a gente baixa coisa da internet. A gente tá alimentando o Pirate Bay com acessos ao site dele, tá ligado? Sim, eles estão ganhando dinheiro com a publicação lá da pornografia. A gente baixa, mas a gente tenta, tipo, tudo que tá entre os meios legais, tipo, Crunchyroll, Netflix. Exatamente. Sim. Comprar DVD, tipo, original. Eu comprei o legal, original. Aparecendo mais, pelo menos. Próximo do legal que a gente pode tentar comprar pra tentar incentivar o mercado, a gente faz, né? Agora uma pergunta, assim... Faz uma coisa, mas justifica a outra. Ah, agora uma pergunta. Agora vamos ver. Agora eu vou jogar pedra no mercado de DVDs, fodeu. É assim... Bora, vai. 12 anos de escravidão ganhou o Oscar de melhor filme. Automaticamente, quando o filme ganha o Oscar, todo mundo fica com hype de querer assistir o filme. E o 12 anos de escravidão, no Brasil, ele não veio com a versão Blu-ray. Veio apenas a versão do DVD simples. Se eu quero ver numa puta imagem no meu televisor, me dá o direito de baixar a Disney, por não lançar a versão Blu-ray, me tá abrindo a possibilidade de eu baixar pela internet em 1080p? Porque automaticamente a versão do DVD comum, ela é menor. Ela pega as duas faixas pretas do televisor. Se você comprou o produto em DVD e você baixou depois o produto em Blu-ray, dá, não direito, mas dá uma desculpa. Não, mas eu quero ver em 1080p e a empresa não está me dando esse serviço. Reclama pra empresa. Reclama pra empresa. Então melhor. Melhor ainda. Saiu o DVD simples, ele não tem a dublagem, eu quero ver dublado. Eu acho que você querer não, eu acho que você querer não te dá o direito de você baixar a mídia pirata. Continua sendo errado. Tipo, então eu tenho, então se eu quiser ver num puta televisor com uma puta imagem de Blu-ray de um serviço, você tem que insistir pra quem traz trazer ou sei lá. Sim. Porque já que você comprou o produto, você ganha automaticamente direito do consumidor. Não, eu não comprei o produto. Eu não cheguei a comprar o produto. Não comprei a mídia simples. Só que assim... Mas você planeja comprar? Não, eu queria comprar apenas em Blu-ray. Se você viesse, compraria, né? Se viesse em Blu-ray, eu compraria. Você tem direito de comer de consumidor, você tem o direito de reclamar pra eles. E se saiu a versão Blu-ray lá nos Estados Unidos com a dublagem brasileira? E no Brasil não tem... O próprio Blu-ray. Você compra americana porque o mercado de DVD e Blu-ray aqui no Brasil é uma bosta. Então, entendeu? Sabe, assim, eu quero assistir no meu puto televisão em 1080p. E a própria Disney Brasil não tá me dando essa opção. Pirataria nunca é justificável. Não, jamais é justificável. A gente faz, ok, a gente sabendo que é errado, sabendo que é passível de punição. Porque é a única forma de nós termos acesso a tal conteúdo. Mas assim, pedir pra Disney é meio complicada, porque a Disney sempre cagou pros fãs. Sério, a Disney Brasil, ela é assim. O pessoal do blog do JC, que é um dos maiores blogs de referente a colecionáveis e DVDs e tal, eles estão desde metade do ano passado fazendo boicote à Disney, a compra de coisas da Disney, pela baixa qualidade dos produtos, né? Isso inclui 12 anos de escravidão, isso inclui o mau trabalho que eles estão fazendo com os DVDs da Marvel. A Disney tá cagando pra eles até agora, tá ligado? Eles estão há quase um ano fazendo isso e a Disney tá cagando pra eles. Eles mandaram um e-mail pra Disney americana, ela não respondeu. Mandaram um e-mail pra Disney brasileira, ela não respondeu. Assim, e continua saindo coisa da Disney com a qualidade porca, tá ligado? Não existe. Existe a obrigação deles, com os fãs, trazer melhor qualidade pra todos os países, pra todo lugar que ele alcança? Existe. Acho que sim, né, cara? Eu não sei até onde vai o dever. Então, eu não sei até onde é o nosso. É um direito nosso. Então, a partir do momento que a Disney não se preocupa em trazer uma versão boa, então acho que ela não tem que se incomodar de eu baixar ele pela internet. Se ela tá cagando pra mim, eu tenho que ligar pra ela, tá ligado? Não é dever deles trazer a versão deluxe máxima com 9 Blu-rays de um filme de 2 horas. Mas é... Porra, traga da melhor qualidade possível, né? O Blu-ray tá nos Estados Unidos. Ele tem a dublagem brasileira e a legenda brasileira. Os caras trouxeram apenas o DVD simples, que era uma qualidade pior. É que também eu ainda vou ser forçado a comprar o DVD simples porque a Disney quer. Sim, é porque também compara, né, o mercado americano com o mercado brasileiro. Tudo bem, cara, o bagulho tá feito. A grana que eles iam gastar era legendando. O bagulho tá feito. A distribuição do nosso mercado é completamente diferente na distribuição do mercado deles. Eu sei, mas é só não trazer todas as versões do mercado americano. Traz uma versão reduzida. Cara, a dublagem tá pronta, a legenda tá pronta. É da Disney. Os caras pegam, gravam, pegam a versão, faz a versão brasileira e lança. Cara, se eles fizeram isso na porra da versão simples do DVD, por que não fazem no Blu-ray? O Blu-ray é mais barato, caso, a mídia do Blu-ray. Nesse caso foi realmente um trabalho mal feito. Feito nas coxas. Eu não sei até onde vai o nosso conhecimento pra julgar isso, mas parece um detalhe. Eu estudo isso, eu tô ligado pra isso. Você não estuda ainda. Mas eu estudei. Por baixo, mas estudei. Mas eu não sei até onde é um descaso deles com os fãs. Agora, a gente tem que se fuder, não. A gente vai baixar pirata, mas... É errado. Isso, e é passível de punição. Eu só quero que, se eu for preso por baixar música, eu quero ficar na mesma cela de alguém que tem um gosto musical parecido com o meu. Mas, boa, vocês nunca vão ser presos por baixar pirata. Só os caras do Mega Film HD. Sim, porque eles não baixavam pirata, eles passavam pros outros. É, o Adam Sandler quer processar o pessoal aí. Baixar pirata é crime ou distribuição pirata é crime, Marcelo? Distribuir é crime. Eu sei que é uma comparação meio esdrúxula, mas um policial nunca vai parar alguém que tá fumando maconha. Ele vai parar quem tá passando pros outros. Mas baixar coisas piratas, tipo, o meu HD tá cheio de anime. É crime isso? Eu estou cometendo um crime baixando os meus animezinhos? Não. Calma, não é. Aqui não é China que. Não, sim, mas se um dia. Não. Fazer valer a lei e revistar sim, meu HD. Tá? Você está cometendo crime, direitos autorais. Sim, você tá. Provavelmente você não seria preso, mas você pagaria uma multa. Ah, entendi. E vão quebrar o seu computador na sua frente. Agora, os caras do Mega Filme Online HD, sei lá, nunca assisti filme naquela bosta. Ou tipo o cara do Mega Upload? Mega Filmes HD, que não é HD, mano. Ou Mega Upload, aí sim é crime de cadeia mesmo, pá. Sim, porque é isso. Então sai tipo o Anime Ambiente. Sim. Anime Ambiente, Punch Fansub. Eles estão ganhando em cima desse produto que tem jurisdição. Isso, exato. E pior ainda é se, tipo, o Central de Mangás, que tem a versão brasileira do mangá, alguém tem o direito daquele mangá. Tipo, sei lá, tipo o cara do One Punch Man, voltando pro começo da ideia, tá ligado? Ele tá distribuindo, ele tá distribuindo uma coisa que tem. Alguém tem os direitos daquela coisa no Brasil. Que era, no caso, é a Panini. Sim, ele tá no ápice do crime da porra toda. Aí a gente tá vendendo os direitos de outro. Aí a gente volta lá atrás na atitude que a Punch Fansub teve há um tempo. Quando a Crunchyroll chegou no Brasil, ela decidiu que não ia mais publicar os mangá, os animes que a Crunchyroll estava trazendo. Sim, esse é o certo. E aí, galerinha? Ah, Luigi chegou agora no meio da conversa. Beleza. É nóis que eu vou. Como vai, Marcelo? Tá bem? Eu tô bem, cara. E você? Filha da puta. Ah, tá indo, cara. Tá de boa. Mano, sabe quando eu descobri que o Luigi é um filho da puta? Quando eu tava editando o cast do Vortex Awards. Por quê? Você viu que eu tinha falado antes? É, o Luigi pega e fala assim. O Marcelo pega e fala assim: ah, eu não assisti Star Wars, mas eu voto nele de qualquer maneira. O Luigi dá uma risadinha e pergunta: Caco, qual é a categoria mesmo? É o cena mais zica do ano. Ah, então é Star Wars mesmo. Principalmente a morte do Han Solo. Cara, não teve um minuto de diferença do Marcelo avisando que não viu pro spoiler do Luigi. Cara, eu não assisti Star Wars e também vou voltar pra qualquer cena de Star Wars. Porque ele já é bom. Qual que é a categoria mesmo, cara? Só pra cena do ano, cena, né? Cena do ano. Ah, a morte do já vai mesmo pra mim. Oh! Oh! Oh! Não! É verdade, é verdade. Não! Ah, não! Ah, caralho. Eu não sei se o Luigi é muito cuzão ou ele é muito idiota. Eu acho que ele é muito cuzão. A risada foi maléfica. Não, mas o Luigi, ele é idiota. Eu não duvido da idiotice do Luigi. Ele pensou, irei dar um spoiler nesse pequeno garoto. Luigi, defenda-se, vai lá. Ó, eu, naquele momento, fui na maior inocência, cara. Não foi. Duvido. Depois que eu ouvi o cara, foi, cara. Foi na inocência. Só depois, tipo, quando você percebe que você falou merda, você falou, puta merda. Foi logo em seguida, cara, que eu percebi. Não foi na... Oi, diga, Marcelo. Luigi, eu te perdoo, cara. Você é um puto, cara. Mas eu te perdoo. Até porque já te deram outro spoiler, né? É, já. Falaram pra ele que o Kylo Ren é filho do Han Solo. É. Nossa, mas o filme tá tipo 2 meses no cinema, Marcelo. Vai assistir essa droga. É verdade, eu queria falar de spoiler antes. Quando você pode considerar que você tá dando um spoiler? Tem um tempo assim, tipo, porra, o filme tá 2 meses no cinema, então já posso dar spoiler? Eu acho que a questão é, você pergunta se você viu a parada e se dá spoiler. Eu acho que. Por educação, pergunta se o cara viu antes. No Vortex Nerd. A gente não sabe se o cara assistiu ou não, ele apenas está ouvindo. Ah, mas a gente pode quando falar. Quando o filme sair do cartaz, pode falar. Então o Star Wars a gente não ainda tem que censurar Star Wars porque ele ainda tá em cartaz. Eu acho que sim, acho que seria ético. É, sim. Ou a gente pode fazer igual a MDM, foda-se. E se for um filme, tipo, sei lá, Clube da Luta? Um filme de 99. Porque dá um aviso, porque Clube da Luta. Depende da história do Clube da Luta, porque tem história do Clube da Luta que acaba com toda a experiência. Então. Então, mas o que é spoiler, então? Algo que afete a sua experiência algo do filme. Algo recente, acho que é mais pra algo recente, cara. Então quer dizer que pra você eu posso soltar spoiler de Clube da Luta numa boa? Não, porque eu pedi pra não soltar. Cara. Mas se não, ele pediu pra não soltar, eu não tô falando em uma roda entre amigos. A gente aqui no cast. Eu tô pensando assim, a gente aqui no cast falando com os ouvintes, sabe? O cara pode não ter assistido o Clube da Luta e quer assistir. Então, até quando vale a gente falar do final de Clube da Luta? Eu acho que spoilers tem níveis, entendeu? Dependendo do nível do spoiler e do quão é propagado esse filme, que é pro cara que não viu, a gente tem que falar, ó, vai ter um spoiler aqui, pula pra tal... momento, se você não quer ouvir, entendeu? Dependendo do nível do spoiler. Tem spoiler que não vale a pena. Eu acho que falar que o Kylo Ren é parente do... é filho do Han Solo não é spoiler muito grave. Até porque todo mundo tá esperando, né? Agora, você falar que o Han Solo morre é um spoiler do caralho. Sim. Todo mundo pensa que o Chewie vai morrer. Agora, tipo assim, tem gente que é spoiler fóbico, tá ligado? Você não pode falar nada do filme. Ah, o Harry é um bruxo. Meu Deus, você estragou o filme pra mim, caralho. Sim, eu acho que spoiler grave... Lembra que a gente já gravou um cast sobre spoiler que a gente acabou perdendo essa gravação. Pendrive, filha da puta, corrompeu e eu perdi esse arquivo. O Alex, ele tava num nível tão extreme que pra ele o trailer era spoiler. É, mas trailer é spoiler. Eu concordo. Abertura de anime é spoiler, cara. Não, a abertura de Fairy Tail é spoiler. Abertura de One Piece, cara. Eu tava achando One Piece. É a melhor cena da saga inteira, viu? Tipo, é a primeira cena da abertura. Vai se for assim, a abertura. Porra, verdade, você tá com o Slob, né? É, eu tô exatamente. A cena da galerinha em cima do muro olhando pra CP9. Ah, é verdade. É a primeira cena da droga da abertura e é a cena mais foda da temporada. Então, mano, porque assim, tem gente que é spoiler fóbica e tal. Eu acho que spoiler, ele só estraga quando, tipo, é a resolução do filme, tá ligado? Isso. Tipo Scudez, por exemplo. Não assisti Scudez. Não, Scudez é melhor você saber com spoiler. Eu não sei, eu vi com spoiler e eu gostei, mas é um spoiler... Caralho, bosta, então, assim, eu acho que o final do Clube da Luta, eu acho que é um spoiler que você não tem que dar, tá ligado? Porque, puta, a puta revelação, por mais que o filme seja de 99, eu acho que é um spoiler que você não tem que dar. Eu queria passar longe desse olha filme. Agora, Mufasa morre. Pra mim, whatever, tá ligado? O cara morre no começo do filme. É, eu acho que... Ou o spoiler dos sinais, por exemplo. Sinais não, é... Sexto sentido. Sexto sentido. Sexto sentido. Aí você não conta porque, tipo, mas sexto sentido não dá, porra. Eu não vi o filme, mas tomei spoiler. Eu sei que o maluquinho lá... Não, ó. Mas olha a comparação. Uma criança de 7 anos chega pra você, vamos ser Rei Leão. Você falaria que o Mufasa morre? Não, mano, você não fala que o Mufasa morre. Será que o Mufasa morrer é a motivação do Simba continuar a história? Se pá, a morte do Mufasa na sinopse, tá ligado? É, se eu falo assim, o pai do maluco morreu. Não tem. E um cara de 17 anos chegando pra você, olha, nunca vi Rei Leão, vamos ver. E daí você fala, o Mufasa morre. Você fala não, isso? Não, aí você conta a sinopse pro cara. Aí você fala, beleza, o cara morre. Isso gera a motivação do Simba. Eu acho assim, que o Mufasa morrer no final seria as hienas traem o Scar. Eu acho um spoiler desnecessário. É um exemplo nosso, Marcelo. É tipo você falar que são aliens no Higurashi, tá ligado? É verdade. Você falar no primeiro episódio que ela tá louca assim, porque é uma doença, entendeu? Tipo, aí você quebra a mágica do negócio. Porque a trama inteira gira em torno de descobrir o que é aquilo, o que tá rolando, e você chega e fala o que é. Então assim, eu acho que se o spoiler é no final... eu acho que bancada dá. Se a morte do personagem, por exemplo, é o que roda a história, eu não vejo problema algum. Tipo, você falar que o maluco morre no filme nos Oito Odiados. Não é spoiler. Eu acho que não. Porque é o filme do Tarantino e todo mundo morre. Todo mundo morre. Mas você falar que todo mundo morre é um spoiler? Não, acho que não. Acho que sim. Porque não faz diferença todo mundo morrer. Acho que não faz diferença. Cara, faz? Se no final todo mundo morre... Não, dá um spoiler. Eu acho que não é um spoiler muito grave se falar que todo mundo morre naquele filme. Tá bom, vocês acabaram de dar spoiler do Oito Odiados pra mim? Puta, é verdade. Todo mundo morre. Não, todo mundo morre não. Não, nem todo mundo morre, olha aí, ó. Não, nem todo mundo morre. 80% tá morre, vai. Existe uma dúvida no final. 98% morre. 99% morre. Negro é gente? Ok. 99% nossa, morre, mas nossa senhora. Nossa, mano. Olha, se quiserem me processar, o Marcelo é minha cunha jurídica, pode falar com ele aí. Eu não, sei quando eu vou perder, então não vou processar com você não. Você é meu advogado, filhão. Falar que os personagens do Tarantino morrem no filme é spoiler? Acho que não, né? Acho que, tipo, não. Depende do filme. Então, ó, falar que vai ter muita morte não é spoiler. Falar que certo personagem vai morrer, mesmo que seja no meio, é spoiler. Falar que o Bill morre em Kill Bill é spoiler? É. Não, porque o filme se chama Kill Bill, né? Não, mas então, Kill Bill é a missão da Beatriz Kiddo. É, a gente não sabe mas se ela vai ter sucesso ou não. Você vai dar o nome do filme de uma missão fracassada? Acho que não. Pode ser, não, quem sabe. O filme seria um fracasso. Não. Vai falar que o Hitler morre em Bastardos e Glórias. Isso é spoiler, mano. Spoiler da história não dá, né? Não, fala como o Hitler morre em Bastardos e Glórias. Ele tem metralhado? É, que é spoiler. Isso é spoiler, né? Metralhado por um judeu. Não, isso não é spoiler. Isso é felicidade. Menos pra sua mãe. Pra alguns, né? E menos pra minha mãe, né? Porque eu descobri hoje que a minha mãe é defensora fiel do Hitler, mano. Meu Deus. O outro fala mal de negro, fala que a mãe é defensora do Hitler. Não, eu gosto de negro. Inclusive o Marcelo é meu amigo, porque será? O Marcelo, ele é quase. Você já chupou algum grande pênis negro? Só do Marcelo. Ah, ok. Tudo bem. Ok, vamos parar de falar do meu pênis? Eu ia escrever ele, mas tá bom, funcionou. Então, cara, eu acho que spoiler é um bagulho bem relativo, assim. Eu acho que... Ainda bem, né? Falamos tudo isso pra você chegar às conclusões. É, pra chegar à conclusão que spoiler era um bagulho bem relativo. É, conclusão meio merda. Mas de pessoa pra pessoa. Mas vamos decidir pra uma data qualquer... aqui. Por exemplo, dá spoiler no podcast. Você quer criar a convenção mundial de spoiler, é isso mesmo? 10 anos, você acha? 10 anos não. Eu acho que é o tempo multiplicado pela venda do filme, entendeu? Tipo, é a venda do filme. Não, cara, não, né? Vamos ir caso a caso mesmo. Vou criar uma se fórmula pra é recente, tá em, se o filme é recente e tá em cartaz, espera sair do cartaz. Não, se o filme é velho e ele é bom por causa desse spoiler, não conta. Se o filme é, tipo, filme hypado, é menos tempo pra você dar spoiler. Mas se o filme é aquele filme tipo underground, meio desconhecido, aí tipo é mais tempo, entendeu? É, vai caso a caso, caso a caso. Eu entendi essa se o filme for underground desconhecido. Se o filme for um filme que você não viu, que você não conhece, que é um filme tipo... Filme israelense de paisagem por 8 horas. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar de Cães de Aluguel, que aqui vai me bater. Mas eu nunca... É, isso não é nem um pouco underground. Isso não é nem um pouco underground, é você que não sabia. Eu não consigo pensar numa coisa underground, porque eu sou muito hype, eu sou muito do povo, tá ligado? Eu não consigo pensar numa coisa underground. É tipo, é spoiler do filme Preciosa. Que, é tipo... Que ninguém assistiu, só nós dois assistiu essa merda. Muito só por chá. É! Aquele filme lá, do... Spoiler da... Spoiler da... Terceira pessoa que eu vi na vida que assistiu. Spoiler da Noviça Rebelde. Não, spoiler pode dar spoiler da Noviça Rebelde ou não pode dar spoiler da Noviça Rebelde? Pode, claro que pode. O negócio que eles fogem pra Alemanha, que eles fogem pra Suíça. Spoiler de podcast, é spoiler. Você vai falar que o personagem do Carlos Voltor morreu no Nerdcast? Não, é spoiler. Todo mundo morre no Nerdcast, que é quase diferente naquele final. Todo mundo morre? O Luigi só me contou o Carlos Voltor. Não, duas pessoas sobrevivem. Duas pessoas sobrevivem. Três pessoas sobrevivem. Quatro pessoas. Não, duas. Ah, eu não vi aquela merda. Foda. Sobrevive o Rex. Não tá perdendo nada, não. O Zob, sobrevive o Anderson. Não, o Oleg não morreu. O Oleg morreu. Não, o Oleg. O Rex. Ele se explodiu e. Não, o Rex sobrevive, o Ozob, o Silvana e o Ender. São quatro caras, se você contar um robô com um cara. Ah, eu não ouvi essa merda. Eu fiquei com raiva dos fãs do Jovem Nerd e não quis escutar. Não tá perdendo nada, não. Era, tava muita choradeira no Twitter, tava muito... Ah, não vou ver essa porra, não. Eu curti. A única época do ano que eu uso o Twitter é o Nerdcast. Essa vez eu usei por uma semana. Porque eu vi um carinha comentando no Twitter. É, como é que foi? É, mano, nem li o livro do Ozob ainda, mas só por ter sido feito pelo Azaghal eu já digo que é foda. Assim, nossa, mano. A gente não faz um pouco de, sei lá, com Tarantino, por exemplo? Ah, a gente não viu o filme, mas vai ser foda porque é do Tarantino? Sim, mas eu acho que todo mundo isso faz com que você gosta. Qual é a diferença? Mas assim como o pessoal que gosta muito de cinema arte, por exemplo, tá ligado? Critica os fãs do Tarantino. Então assim, eu acho, é tipo idade, tá ligado? Que a geração velha sempre vai criticar a geração mais nova. Porque você tá sendo babaca. Então assim, eu aposto que esse cara do... Eu tô sendo babaca, assim? Eu aposto que esse cara que falou isso do Azaghal, eu aposto que ele deve falar mal de fã de youtuber, por exemplo. Ah, sei não, faz sentido. Ah, esse fã da Kefra aí, tá ligado? Todo mundo é hipócrita. Sim, para de ser hipócrita. Falou o cara que falou, mesmo, perguntou se negro é gente, né? Foi uma piada de humor negro, entendeu? Não de humor negro, você errado. Foi uma piada de humor negro. Você não pode justificar a sua hipocrisia pela minha falha de caráter. É, eu aposto que tem muito fã do Jovem Nerd. Lógico que eu posso, sou hipócrita. É, lógico que eu posso. Eu aposto que tem muito fã do Jovem Nerd, que idolatra o Jovem Nerd. Meu Deus, Jovem Nerd, puta que pariu, vocês são nerds de verdade. E eu falei isso enquanto eu fingia que tava batendo punheta, tá? Só pra explicar o contexto. E falar mal de youtuber, tá ligado? Falar mal do fã da Kefra, do Selbit, do sei lá, do Felipe Neto. Você curte o cara, não impede você de falar mal de outro cara, entendeu? O que você não pode fazer é desmerecer quem curte o cara, não. Porque o cara é um, sei lá, um podcaster. Acho você que o que você não pode fazer é falar merda. O problema é que muita gente é daquele jeito, é o que eu gosto é bom, o que você gosta é ruim. Você não pode fazer o que eu gosto. Não é o que eu gosto. É desmerecer os fãs só porque ele é fã de um, sei lá, um podcast que não chega a ser no nível global, entendeu? Eu tô falando do Vortex? Eu tô falando do Nerdcast, entendeu? Do Vortex. As três pessoas que ouvem o... Quatro, eu escuto na hora que eu edito. O Batman... Eu também escuto. Eu baixo, chupa. Olha aí, alguém baixa. O Batman... Esqueci o nome do cara. Meu caralho, Deus. Lincão. Desculpa, Lincão. O Batman, o Lincão, o Caquinho e o Marcelo. As pessoas que escutam o podcast. Eu escuto a hora que eu tô editando. São quatro pessoas. Eu já tentei editar sem escutar, mas não deu muito certo. Então, você desmereceu o Batman, que é nosso fama? Você não pode desmerecer o cara só porque ele é fã da gente, que somos. Eu acho que você não deve desmerecer ninguém. É, por aí, exatamente. A partir do momento que é um ser humano. Não é o que você tava fazendo agora de pouco, desmerecendo as coisas do Nerdcast? Mas eu sou hipócrita, então eu posso. Vai se fuder, mano. Mas assim, eu acho que o que você não quer pra você, você não tem que desejar pra outra pessoa. Tipo, mano, isso mudou muito de lado, cara. Irei falar mal agora, vou ser hipócrita e irei falar mal do Nando Moura de novo, porque eu gosto de falar mal dele. Porra, mano, eu ia falar dessa briga agora, velho. Eu ia falar dessa briga agora, dele com o Pirula, mano. Não, é com pirula, não é com pirula. Eu acho assim, eu acho que se você vai namorar alguém, você tem que namorar alguém que ama você, tipo como o Nando Moura ama o pirula. Bom, eu quero falar da Anitta, do vídeo que ele fez com a Anitta, você viu? Não, conte. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo naquela rede social maldita, começa com F, que é. Ele é fã maluco do Nando Moura. Ele pegou e postou o vídeo lá e eu acabei assistindo sem querer. Acho que é o Sasuke, que é o Sasuke que posta os vídeos dele. Não, pior que não é o Sasuke, é o mano que era reaça amigo da Júlia. Que a gente queria apresentar ele pro Jão para a briga. O Nando Moura, pra quem não conhece, ele é um cara que tá fazendo bastante vídeo no YouTube. E ele é músico, né? Ele tem uma bandinha lá de metal, banda de garagem. Ele fala que é uma puta banda de metal, mas nunca saiu, nunca fechou fora de São Paulo. E aí ele pegou e fez um vídeo. A Anitta agora tava no show do Projota, eu acho, ela levou uma latada na cabeça. Aí o cara do Projota foi defender a Anitta, obviamente, porque ela era convidada, né? Ele começou a falar: ah, isso aí vocês estão jogando lata na mina porque ela é mulher, tá ligado? Isso aí é violência contra a mulher. Aí o Nando Moura falou que não, eu tô jogando lata nela porque é um lixo. E porque desde os tempos históricos é assim, se você não gosta de uma apresentação, você pode jogar coisas no palco. Aí eu fiquei pensando, mano, ele é um músico, ele faz shows. Então quer dizer que se eu não gostar de um show dele, eu posso ir lá e jogar uma lata nele. Sim, ele tá dando jeito de você fazer isso. O engraçado é que teve um vídeo que um fã do Nando Moura, né? Trombou com o pirula na rua. E foi falar com o pirula. Trombou com o pirula na rua. Aí o Nando Moura jogou uma resposta pra esse cara, falando que não pode xingar, falar não sei o que com as pessoas na rua. E aí depois corta e coloca o Nando Moura xingando o petista lá. É, eu vi isso. Petista na rua. Falei, caralho, na rua. É, cara. Era babaca. O cara era. Ele ofendeu o petista na rua, era um cara que tava fazendo comício, tá ligado? Esses caras que em época de eleição ele pega o microfone e fica gritando. Sim. Aí ele estacionou o carro do lado do cara e começou a xingar o cara de filha da puta, bandido, ladrão. O cara, mas é meu trabalho. Ele lá, trabalha o caralho. E saiu arrancando com o carro. Bizarro, cara. Não, e você viu o que ele falou pro cara que xingou o pirula na rua? Ele, se você faz isso, você não é merecedor desse canal. Eu falei, caralho, mano, é uma religião, tá ligado? Pois é. Eu acho que o problema do Nando Moura é que o pessoal começou a dar pilha pro cara, falar que ele é foda, tal, tá, os reaços malditos, fãs do Bolsonaro, fãs do Bolsomito, começaram a dar pilha pro cara, e agora ele se acha o defensor da porra toda, tá ligado? Ele se acha ele quer salvar o Brasil com seus riffs de guitarra. Você não pode bater palma pra bêbado, né, gente? Já aprendemos. É por aí. Nós aprendemos a não bater palma pra bêbado, cara. Pô, deixa minha mãe falar do Hitler lá fora, coitado. Daqui a pouco sua mãe saca com uma suástica. Na testa, tá ligado? Igual os maçados iguais. Igual o Neji. Ela vem com uma suástica no peito, que nem o Edward Norton lá no Outra História Americana. Mano, vocês estão vendo esse Inception que tá rolando? Que é propaganda de canal do YouTube no YouTube? Não, eu não vi ainda não. Tá rolando? Tá rolando. Não, mas isso sempre aconteceu, cara. Eu nunca tinha. É porque eu desliguei o Adblock agora, né? Agora eu tô vendo, tipo, propaganda de canal do YouTube antes de começar o vídeo dele, entendeu? Tipo, antes de começar o vídeo dele? Inception. É, tipo, eu vi o vídeo do Parafernália. Tem uma propaganda do Parafernália. Do Parafernália. Tá aí um canal que eu não sei porque eu não gosto do Parafernália, velho. Mas, tipo, tem Nostalgia. Nem eu. Caralho, outro canal que eu não gosto, não sorria. Aí tem propaganda, tipo, é meio Inception isso. Na verdade, eu não gosto de nenhum canal no YouTube, cara. Eu não assisto nenhum. É, eu acompanho alguns, tipo, é minha televisão, tá ligado? Sabe o canal de um moleque que eu vi há algum tempo atrás, eu achei engraçado? O Aruan? Não é o Aruan. É o. Qual é o nome do canal, velho? É Canal Canalha. Ah, engraçadão. O Júlio Cossiello. Isso, é muito engraçadão. É, mano. O Cossiello é engraçado. Tá muito engraçado. Porra, por incrível que pareça, eu tô vendo mais canal gringo, cara. Ele tá com um quadro no Pânico agora, não tá? No, o Cossiello. É sério? Sério. Ah, ele o Castanhari. Ele é o Castanhari. Quadro besta pra caralho. É tipo passo a repassa, só que no lugar de tortada você leva um murro na cara. Muito idiota. Eu vi um legal, a versão do Passo a Repasso. Quem fez foi o Castanhari. Quem tava brincando era até o Rafinha Bastos. Que era igual o Passo a Repasso, tá ligado? Que era com a tortada com chantilly, tá ligado? Só que no lugar de ser no papel era na mão o chantilly. Então, só um tapa na cara do maluco. Então, os únicos canais que eu tô vendo assim brasileiro é o Jovem Nerd e o Omelete, cara. Eu gosto do Omelete. Eu também. Agora. Eu nunca gostei dele. Agora de gringo. Ah, não, tem o Heitor Games também, que eu acho engraçado. Heitor Games. Agora de gringo tem o Screw Attack, que é a versão original do E-Nerd lá, cara. Sim, Um canal que se chama Reaction, que é dos Swine Brothers, não sei se vocês conhecem. Eles conheço, muito da hora. É muito bom. Aí coloca velho vendo. Criança. Jogando Star Wars, jogando Just Dance, sabe? Tipo Kid's Reaction, sabe? A reação de criança ao ver, sim, sei lá, abertura de Power Ranger, de Pokémon, sabe? É bem legal, muito da hora. E também o Angry Video Game Nerd também que eu vejo. Dessa vibe de game eu assisto só o Leon, acredito eu. Acho muito engraçado. Nerd Player. E o Nerd Player. E o PewDiePie também assisto, o PewDiePie acho legal. PewDiePie da hora. Ah, e o canal de Hearthstone também, porque é legal Hearthstone. Eu assisto o Aruan. O Aruan, cara, que você é fãzado, Aruan. Eu vejo coisa pra caralho, então não vou nem contar. Cara, na moral, o moleque tá sendo xingado pra caralho, eu não concordo com o que ele fez, tá ligado? Eu não faria se eu tivesse uma placa do YouTube, mas na moral, que ele imitou, velho. Foi, que pariu, ele vai ser lembrado pra sempre. Puta que pariu, mano, ele ganhou muitos acessos depois dessa porra. Sim, ele ganhou muito caralho, dinheiro. Muito, cara. Sim, cara, que ele imitou, mano, mandou bem pra caralho, velho. Sim. Parabéns, Aurora, por ser a pessoa mais odiada do Brasil. No YouTube. No YouTube, no mundo, né, também. E ter ganho dinheiro com isso. Pior que não, você sabe qual é o vídeo que tem mais likes no YouTube? É. É a Never and Never do Justin Bieber. Você é cara dele. Então o Justin Bieber é o cara mais odiado do YouTube. Não, mas mundial. Tá certo, cara. Isso que ele fez, uma ideia estúpida, ver tanta repercussão. Não, e é legal que eu fiquei sabendo da história e só depois eu fui ver o vídeo, né? Eu fiquei sabendo da história que o cara quis cortar a placa do YouTube. Eu vi a revolta de pessoas, que absurdo, tá cortando a placa do bagulho e tal. A gente falou do cara no Vortex Awards, né? E só depois eu fui ver o vídeo. Mano, ele queria cortar a placa só pra ver o que tinha dentro. É tipo você criança, tá ligado? Você tem que cortar o bagulho. E depois eu fiquei pensando, mano, por que tantas pessoas ficaram revoltadas, velho? Porque assim, muita gente ficou, mas isso aí é disso. Ficaram mais revoltados foi os youtubers, cara. É, tipo assim, o Selbit, né? Isso aí é um desrespeito com os fãs dele. Eu fiquei pensando, mano, se é um desrespeito com os fãs dele, quem tem que ficar puto são os fãs dele, tá ligado? São fãs. Se eu não assino o canal, por que eu vou ficar puto? Eu não assisto o vídeo, eu tô cagando. Sim. Sabe? Teve muitas pessoas fãs que ficaram defendendo. E você viu o que ele falou pro Sabit? Eu vi que ele joga presente no lixo. Ele falou assim, eu cortei a placa, ao menos eu cortei a placa nos vídeos, né? Eu não sou que nem alguns que vai em evento, ganha presente de fã e joga no lixo. Mas o pessoal não me defende, né? Eu não tenho olho azul. Eu não sei se foi referente ao Selbit. Não sei se esse comentário foi referente ao Selbit, porque o Selbit comentou, mas ele não fez vídeo falando sobre isso. Então, não. E o que o Aruan falou foi pro Selbit, sim. Não. Foi pra um outro cara. É um outro youtuber que faz vídeo também. Não foi pro Selbit que ele falou. Mim, na minha teve um cara que fez um vídeo. Ele tem um canal grande, ele fez um vídeo xingando o Aruan, falando mal. Tipo, aí todos os fãs desse cara atacaram o Aruan. Não foi pro Selbit que ele falou aquilo. Se bem que eu não sou o Aruan, né? Não sei pra quem ele falou, mas a teoria é que não foi pro Selbit, né? Pra mim foi pro Selbit. Eu gosto do Selbit, eu vejo os vídeos do Selbit. Eu não gosto. Eu não gosto de fazer Doctor Who. Não gosto de fazer Doctor Who. Eu pesquisei que era o Félix no YouTube. Depois do o vídeo do negócio de 100 mil, só foi 1 milhão pra cima, só, velho, os vídeos dele. Sério? Sério. Cortando o botão foi 15 mil. Um momento pra bater palma pra ele. Mas que mito, velho. Cara, o cara manda bem pro caralho. Tem uma galera no YouTube que eles fazem vídeos querendo passar alguma coisa. Com conteúdo bacana, sei lá. O Zangado. Ele faz uma parada bacana com os vídeos dele. E um idiota desse faz uma coisa estúpida aqui. Tem uma repercussão desse tamanho. É genial. Mas é o YouTube, não é, cara? Vamos ver quem tem mais acesso, se é o Nerdologia ou a mulher falando sanduíche, ixi, sabe? É. YouTube, vamos ver quem tem mais acesso, é o Nerdologia ou a mulher falando YouTube? Não, tá certo, é verdade. Não foi a mina, quando o David Bowie morreu, a mina não comentou lá no Twitter, por que tanto sofrimento com a morte do David Bowie? Quantos inscritos ele tem no canal? A Kefra tem bem mais que ele. Puta, ligado? Que pariu. E o pior que eu fui responder a mina, eu vi que o canal do David Bowie oficial tinha menos inscritos que a Kefra, mas eu deixei quieto. Isso é porque nenhum youtuber grande morreu ainda. Sei lá, o Jovem Nerd morreu, o Leon morreu, a Kefra morreu, filhão. Cara, isso é uma coisa. Isso vai ser uma coisa interessante de ver. Um cara grande do YouTube morrer de repente. Eu quero ver um canal. Jovem Nerd e o Azaghal são os mais próximos, né? Colesterol da porra. Pessoa meio gorda, vai morrer antes. Mas isso é uma coisa engraçada de ver um canal acabar assim porque um cara morreu. Vai ser bacana de ver, cara. Esse é um experimento social divertido. Bacana não, mas é um experimento divertido. Caralho, vai ser uma coisa bacana de ver. É, a morte dos outros. Tô torcendo pra caralho pro Cauê Moura bater o carro e morrer assim, pra sempre. Não, não é pra eles morrerem. Eita, cuzão! Chega, cara. Eu sou uma pessoa que fez a própria morte no Facebook só pra ver a reação das pessoas, né? Porque o experimento social é interessante. Ô Pedro. Se um youtuber grande morrer, seria interessante ver o que ia acontecer com os fãs, com as pessoas que gostam. Será que ia ter uma repercussão tão grande quanto teve a morte do David Bowie lá? Com a morte do maluco claro do Harry Potter? Claro que não, né? Porque não vai passando no jornal nacional. Caralho, porra. Caralho, que desrespeito, filha da puta, com o David Bowie lá. Mano. Foi muito pesado mesmo isso aí, Fico. Não pegou legal. Primeiro porque nenhuma morte é legal. Sim. Então vamos lá, Fico. O que você ia sentir se o Jovem Nerd ou o Azaghal morressem amanhã? Eu ficaria bolado. Eu faria falta na minha vida, porque é uma coisa que eu me acostumei a consumir esse conteúdo, entendeu? Eu ficaria muito bolado. Então. Você tá defendendo o Fico? Não, não tô defendendo o Fico. O Fico falou que ia ser legal a experiência social de ver algum youtuber grande morrendo. Mas o youtuber que ele gosta, ele ia ficar bolado porque não ia mais consumir não, aquele... Não. Eu estou me colocando ao lugar do fã da Kéfera, por exemplo, se ela morresse. A minha reação seria ficar bolado, mas eu queria... O experimento social que eu digo seria ver, será que a repercussão da morte do cara seria tão grande assim? Será que o pessoal ia ficar bolado? Ia ter que postar as coisas no Facebook? Ia, como acho seria? Que seria? Todo mundo ia ficar bolado. Morte, caralho, deixa as pessoas boladas. Moleque, mas se o Jovem Nerd ou o Azaghal morresse, então, ia ter uma galera em cima bolada. Ia até a galera bolada, ia ter uma galera que não ia mais saber falar o que é nerd e o que não é, tá ligado? Ai, meu Deus, e agora? Não tenho mais o Jovem Nerd pra me falar o que é nerd. Vai todo mundo pro omelete. Ia ser triste pra caralho, mas ia ser muito interessante ver a repercussão. Isso! Ia ter guerra civil, omelete contra MDM, saca? Nossa, mano, o Rapadura ia ser o meu podcast do Brasil, tio. O Jurandir ia comemorar pra caralho, mano. Caralho, é verdade. O Jovem Nerd não morre pro Jurandir. Jurandir ia comemorar pra caralho, mano. Quem sabe a gente pega alguns fãs, né? Tipo, tem um nome, né? Vortex Nerd, quem sabe a gente pega alguns fãs. Caralho, que tem de site com o nome? Alguma coisa nerd? Quem sabe? É Vortex Nerd, Coalizão Nerd, Quarto Nerd, Mãe Nerd, Pai Nerd, Para Nerd, na verdade, mas foda-se. Não precisa matar ninguém pra gente ver, pra gente descobrir como isso acontece. A gente pode fazer tipo eu, a gente pode divulgar a morte. Liga pro Cid. Faz só pela zoeira, só pro Cid. Liga pro Cid, é verdade. É, tipo, fala pro Cid, bora matar o Azaghal aí. O Luigi chora. O Luigi se suicida. O Luigi morre. Não, o Luigi morre se isso acontecer. Cara, eu dificilmente choro quando uma pessoa morre. Eu falo, eu chorei. Não, por exemplo, é verdade, eu, por exemplo, eu chorei no enterro da minha avó e do meu avô. E chorei quando eu fiquei sabendo que o seu espírito morreu, cara. Mas só, tá ligado? Tipo... Importante pra mim morreu. Eu chorei, então eu chorei, caralho, Fico, esse rachador aí na sua casa tá foda. Por exemplo, então, a Marina, minha irmã, a gente tava no ônibus, a gente tava indo pra Paulista procurar emprego de manhã, aí me mandaram mensagem no WhatsApp pra aqueles ônibus com Wi-Fi, sabe? Com ar-condicionado, é ótimo aqueles ônibus. Falaram, o Snape morreu. Eu cheguei e falei, Marina, o ator que faz o Snape morreu. Ela começou a cair no plano e chorar. Cara, eu não chorei com o Alan Rickman, mas eu fiquei bem abalado. Mas eu chorei. Eu fiquei boladíssimo com isso aí também. Eu chorei muito no busão quando eu ouvi na rádio que o David Bowie tinha morrido. É o trabalho do cara, mas eu não acho que eu ficaria tipo emocionalmente abalado. Eu fiquei com a morte do David Bowie. Eu fiquei abalado. Porque assim, cara, eu sempre pensei assim, cara, como deve ter sido pro pessoal que curtiu Nirvana, por exemplo, acordar de manhã e saber da notícia que o Kurt Cobain morreu com um tiro na cabeça, tá ligado? Como foi pessoas... a galera de que o Michael Jackson morreu... Isso! Então, eu lembro, do Michael Jackson eu lembro, tá ligado? Do Kurt Cobain eu não sei porque eu já era vivo, mas eu tinha um ano de idade, tá ligado? Então, Renato Russo, Raul Seixas, John Lennon, tá ligado? Caras que eu sempre gostei, mas que quando eu comecei a ouvir a música deles, eles já tinham morrido. Eu sempre ficava pensando, cara, como é que foi a reação? Como é que foi a reação de alguém de ligar a rádio de manhã, então John Lennon morre, John Lennon é assassinado por um tiro nas costas? E eu sempre fiquei pensando nisso, de como seria se acontecesse, quando acontecer com um cara que eu gosto. E aconteceu com o David Bowie. E a reação automática foi choro, sabe? Eu não pensei em nada mais, além disso. Então, assim, e eu garanto que a mesma coisa que vai acontecer quando o Tarantino morrer, que eu gosto, que é um cara que eu gosto pra caralho, o J.K. Rowling, sabe? Então, assim, se é um cara que eu me apego muito ao trabalho, sim, eu choro sem problema. Fiquei triste quando o X-Espírito morreu, fiquei triste quando o Robbie Williams morreu, fiquei triste quando o Philip Seymour Hoffman morreu. Escrever a notícia deles foi muito difícil, e eu fiquei arrasado quando o David Bowie morreu. Pessoas que criam conteúdo, como música, como livros, sobre coisa, criam fãs. E é claro que eles vão afetar essas pessoas com a morte, né? Ainda mais pessoas que fizeram história de alguma área, tipo David Bowie, né? Sim. Até onde o conteúdo que nós fazemos aqui na internet é comparável com o deles? com dessas pessoas? Lugar nenhum, caralho. A gente não canta bem, ninguém aqui canta bem. Não, até onde o impacto que as, até onde o impacto que as pessoas da internet, que os produtores individuais da internet causam, entendeu? É comparável com o dele. Cara, claro, eu acho que assim, se aquela parada é especial pra você, eu acho que ela tá valendo, tá ligado? Ela não pode ser comparada com nada, sabe? Eu acho que é. Eu não gosto da Kéfera, mas se o trampo dela faz significado pra alguém, tá ligado? Sim. Eu acho que tá valendo, sabe? É especial pra aquela pessoa e você não deve desmerecer próximo a ela. Imagina aquele assim, tipo de pessoa. Eu sou mega fã de Harry Potter, tá ligado? Já que a J.K. Rowling morrer, eu vou ficar muito bolado, tá ligado? Vou ficar mal pra caralho. Ao mesmo tempo que uma pessoa que não gosta de Harry Potter vai cagar, tá ligado? Vai ligar. Mas assim, ao menos impeço que ela entenda o meu sofrimento. Foi que nem o Azaghal falou num podcast bem antigo do Jovem Nerd uma vez. Ele não gosta de Harry Potter, mas ele respeita pra caralho a J.K. Rowling porque ela fez uma molecada inteira começar a ler. Então eu acho assim, eu acho que a partir do momento que aquela parada é especial pra você, ela vai ter um impacto muito grande e você tem que respeitar isso, tá ligado? Do impacto da outra pessoa. Sim, tipo, eu não sou muito fã do David Bowie, mas tipo, eu compreendo o impacto que ele teve na história da música. Não, porque tipo, o cara morreu, tá bom, ele morreu, eu não escutava a música dele, o máximo que eu sei de música dele foi aquela Let's Dance. Let's Dance. E não é por isso que eu vou mandar o foda-se e dizer que quem canta bem é Naldo, MC Melody e Anitta, né? Não, eu respeito quem gosta de David Bowie, entendo que ele fez história. Eu fiquei, assim, triste com a morte dele, porque ele era um cara muito importante dentro da área dele, mas não valeu tanto. Ele não afetou sua vida, porque ele não fazia parte da sua vida, né? É, mas não significa que ele, que eu não entendo a importância que ele teve na humanidade, na história da humanidade. Sim. Enquanto. É claro. É um pouco frívolo da minha parte, mas eu acho que o que ia me incomodar de verdade não seria a pessoa ter morrido. Poxa, a pessoa morreu, eu tô triste. Eu ficaria bolado por perder o conteúdo da pessoa que fez parte do que é parte da minha vida. Ah, é desse tipo de coisa que eu tô pensando, porque, tipo, imagina o PewDiePie, que tem milhares de inscritos e ele sempre lança um vídeo toda manhã. É, imagina o cara lançando de manhã e ver PewDiePie morreu, não vai ter mais vídeo. Então, vai ser um buraco na sua vida, né? Vai ser uma coisa bizarra, diferente. Ah, isso que a morte faz. Primeiro, né, que vai ser triste porque o cara é muito novo e o cara morrer muito novo é sempre um impacto. E daí vai fazer muita falta pra galera que assiste ele também, por causa do conteúdo e tal, mas eu acho que o conteúdo não é tão... É importante, mas não é tão importante quanto o que a pessoa representa. É. Nesse assunto, a gente não precisa ir tão longe pra falar de morte, né? A gente pode falar, ah, o Azaghal já ganhou tanto dinheiro assim, ah, não quero mais gravar podcast. Já aposentei aqui, já tenho dinheiro pra... Exato, viver. Ó, o que a gente tava falando antes da gravação, Hayao Miyazaki. Miyazaki se aposentou, ele não vai mais fazer filme, a gente não vai ter mais o conteúdo do cara aí. Mas é muito diferente a gente não ter mais o conteúdo do cara ao você descobrir, porra, Hayao Miyazaki morreu. Se você é fã do cara... não tem mais o cara, né? É, por mais que ele não esteja mais fazendo nada, o cara morreu, você vai ficar triste. Ah, J.K. Rowling... igual quando o Stan Lee morrer. Exato, igual o Stan Lee morrer. Quem é fã do Stan Lee vai ficar arrasado, cara. Eu tenho dificuldade de compartilhar a diferença do cara acabar. Apesar de eu conhecer o cara, eu não conheço o cara, entendeu? Conheço o conteúdo. Mas o Michael Jackson, ele tava quase 15 anos, 10 anos, sem fazer um disco novo, um show novo. Na hora que ele ia começar a fazer um show novo, ele morreu. Ele não fez os shows novos. Ele não fez conteúdo novo, mas... Partiram de da dor de você não ter mais o conteúdo, mas não da dor de você não ter mais o cara, sabe? Eu não sei, frívolo da minha parte, mas... É que a pessoa que gosta é afetada menos quando o conteúdo é completado do que quando o conteúdo acaba bruscamente. Sim, faz sentido. Sabe assim, o David Bowie, o cara, ele tinha 69 anos, ele tinha acabado de completar 69. Na sexta-feira, ele lançou o álbum dele, o novo Black Star, na sexta, na segunda ele morreu. Ele morreu no dia de aniversário dele, né? Não, ele fez aniversário na sexta também. Ele lançou o disco e fez aniversário na sexta. Ele morreu na madrugada de domingo pra segunda. O Black Star não era, obviamente, não era pra ser um CD póstumo. Ele é até um CD bem triste, mas ele não era pra fazer... Caralho, o último CD de David Bowie. O cara tinha material inédito pra um próximo CD. Mas, cara, o material acabou se tornando o último disco do David Bowie, sabe? E a carga que ele traz é muito triste. Se você for pegar a música de trabalho do Black Star, ela acaba se tornando triste, tá ligado? E o bagulho que não era pra ser. Então assim, eu acho que, ao menos pra mim, que sou fã do David Bowie, o cara sim vai fazer muita falta. Sim. Não só o conteúdo dele, mas por tudo, todas as coisas que ele lutava, tá ligado? Ele é mega ativista político na Inglaterra, ele era ativista ecológico na Inglaterra. Então assim, pra mim o David Bowie vai fazer muita falta como pessoa. É que o conteúdo é intrínseco à pessoa. A pessoa pode, a pessoa que só vê a pessoa pela tela pode falar que não conhece, mas até que você conhece um lado da pessoa. Sim, eu acho que o conteúdo que ela faz é ela, tá ligado? Assim, a gente fala de coisa nerd aqui porque a gente gosta de coisa nerd. Então, por mais que a gente seja apenas um conteúdo, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida, tá ligado? Assim, o Miyazaki colocava nos filmes dele o que ele pensava da parte de ecologia, Rowling colocava muito da vida pessoal dela nos livros do Harry Potter, então eu acho que sim, a obra faz parte da vida da pessoa. Então, a partir do momento que a gente não tem mais a obra, a partir do momento que a gente não vai ter a pessoa, a gente não vai ter a obra e automaticamente a gente volta a não ter a pessoa. Caralho, isso deu um nó. Mas se a pessoa já tá aposentada, você já não tem mais a obra dela. Sim, cara. Mas é que ela concluiu, né? Ela deu um ponto final. A notícia Hayao Miyazaki morreu é muito forte. Se você é fã do cara. Sim. É que nem vocês já viram o último disco que a formação principal do Beatles fez? A última música se chama This is the End. Acabou. É, então. Ponto final. Sabe, o Kurt Cobain morreu faz tempo pra caralho, faz anos que o Kurt Cobain... Não, eu tenho 22, o Kurt Cobain morreu faz 21 anos que o Kurt Cobain morreu. E, cara, eu tinha um ano quando o cara morreu. Eu aprendi a gostar do cara quando eu tinha 8 anos de idade, ou menos, eu acho. E eu acompanhei o Nirvana a partir daí. E quando lançaram esse novo documentário dele, cara, eu chorei litros, tá ligado? Porque eu gostava do cara, eu gostava do Kurt Cobain. Então assim, eu acho que a partir do momento que você se apega com uma pessoa, por mais que você admire o trabalho dela, eu acho que o fato de você admirar a pessoa conta muito. Tem uma ligação que vai além do conteúdo que ela faz. Exatamente. Tipo assim, eu já contei essa história, acho que aqui no Vortex. Eu ficava sozinho em casa e o que eu tinha pra fazer era ler Harry Potter, tá ligado? A partir do momento que a J.K. Rowling morrer, que foi uma pessoa que eu não fiz parte da vida dela, mas ela fez parte da minha, tem um impacto muito forte. Entendi. E foi o que aconteceu com o David Bowie pra mim. É uma ligação de empatia. Empatia é um sentimento natural do ser humano. Exato, exatamente. É tipo quando você gosta de um personagem e ele morre e você chora por ele, entende? Exato. É tipo quando o Han Solo morreu. Né? Exato, quando o personagem morre pra você. O David Bowie pra mim era um personagem. Era o personagem David Bowie. Tinha quando todos os filmes. Todo mundo do filme do Tarantino morre. Vortex Nerd. Alguém tem um assunto alegre pra falar? Pra gente falar das notícias, então. Qual notícia você quer falar, cara? Tem aquela lista de pessoas... O rumor de que o Bizarro pode estar no filme do Batman vs Super-Homem. Caralho, vai estar todo mundo nesse filme, velho. Sei lá. Chama de Liga da Justiça. Falando que vai ser o Bizarro. Você viu que aquele ator vai voltar pro... Ô, vamos comentar uma notícia de cada vez? Que tal? Não sei se é uma boa ideia. Desculpa. Mas eu queria... Alguém pode... É que eu lembrei agora, certo? Eu acho que seria uma boa comentar uma notícia de cada vez. Primeiro, alguém pode me falar quem que é o Bizarro? Bizarro é aquela versão do Superman. Ah, aquele que é todo estrupiado. Exato. Mas quem vai fazer o Bizarro, velho? Não sei, cara. Arnold Schwarzenegger. O Slot, chama o Slot do Goonies. Slot, okay. Perfeito. Slot. Quem vai fazer o Bizarro é o Henry Cavill atuando bem. É o Henry Cavill com emoções. Vocês lembram que o Zack Snyder falou que o Apocalipse não é a maior ameaça do filme, né? Cara, então, isso vai ser um erro tão A grande. Maior ameaça aí, do filme falando, é o Zack Snyder. Caralho, mano. Aí estão falando que vai ser o Bizarro, mas do Lex Luthor, né? Mano, é tão errado você ter um Apocalipse no filme e ele não ser o maior vilão, o maior problema do filme. Pode pôr aqueles presos de fundo cantando, vai dar merda. É, cara, isso... Mano, é o Apocalipse, tá ligado? Ele é um vilão forte, ele é um dos novos deuses da porra toda. Sim, era pra gente pôr um filme. E, mano, você foi jogar o personagem fora, tá ligado? Caralho, o Apocalipse, não, mas o vilão de verdade é o Lex Luthor com uma armadura. Apocalipse, mas deu um soco nele e ele morreu. É tipo o segundo Homem-Aranha, tá ligado? O espetacular Homem-Aranha, não. A gente tem aqui o Elétrico que tá o filme inteiro. Ah, não, mas na verdade o grande problema do filme vai ser o Duende Verde. É tipo o terceiro filme do Batman. Ah, tem o Bane, mas na verdade é aquela menina. Mano, acho que tem o Bizarro, esse é um problema. Se o Bizarro for... Se o Bizarro for o problema final de Batman vs Superman, Warner, cancela agora Flash e Lanterna Verde. Dá tempo. Não cancelou o Arrow, então não tem problema. Vai, Ficum, qual notícia você quer falar? Qual que é aquela notícia? Eu esqueci, não lembro que notícia que cara, lembrei. De Desventuras em Série, o Conde Olaf, cara. Sim, vai, Desventuras em Série pra ganhar uma série na Netflix. É, exatamente. E estão falando que aquele maluquinho, qual que é o nome do ator? Eu não sei o nome do ator, mas ele era genial como o Conde Olaf. Não, mano, não é o Jim Carrey que vai voltar. Não, é o maluco lá que vai interpretar o Conde Olaf, não é? Não, mano. É o cara do Robert Chamada. É o cara do Robert Chamada. Então, ele é genial. Não. Então, mano, não, mas você fala, ele vai voltar no filme, não é ele. No filme é o Jim Carrey. É, desculpa. Assim como o Matt Groening, que é o criador dos Simpsons do Futurama, tá escrevendo uma animação pra Netflix. É, eu fiquei sabendo essa história. Opa, sério? Sim. Isso é legal. Pô, legal. Sério. Netflix também renovou Jessica Jones pra mais uma temporada. Sim, então tá, vai começar um spin-off do Justiceiro também. Exatamente. Tudo isso só depois de Defensores. E saiu o novo TV spot de Batman vs Superman que contextualiza a cara de bunda do Ben Affleck. Mas sério? Não era ela. Ah, isso é verdade. Eu não vi não. Os fãs de quadrinho aí podem me explicar que arma é aquela que o Batman segura? Eu nunca vi o Batman armado. Uma pistola normal. Se chama Bionic. Eu nunca vi o Batman armado. Tudo bem que eu não sou um leitor assim. Parece alguma coisa de Kryptonita. É normal ele usar armas? Porque na CCXP teve as armas que o Batman usou. Mas ele usa armas de fogo com frequência? Normalmente usa arma de choque, essas coisas. Ele vai usar a cara de bunda dele pra entediar os inimigos, saca? Inclusive, o TV Sport melhora também muito a situação. É o TV Sport do Will Bleed? Não, ele falou que é um que melhora esse TV Sport. Não, é o do Will Bleed, só que o Superman fala uma babaquice antes dele perguntar do Will Bleed, saca? E contextualiza, ele não fala do Will Bleed à toa. Ah, okay. Mas ele continua com a cara de bunda? Continua. Eu disse que contextualiza, não que melhora. Nossa, falou que melhora. Grande merda. Já chega de TV Spot já, cara. Desbaixa o pra outro, tô entregando tudo já. O Superman fala que da próxima vez que acenderem o bate-sinal, não é pra ele ir porque o morcego está morto. Considere isso uma clemência. Eu, caralho, doido, que porra é essa? Vai quebrar o pescoço dele também? Pois é. Isso não é uma aviso, vocês viram uma também ameaça. Vocês também viram o TV Spot do Star Wars Rebel? Ninguém viu ou não? Não, eu vi. Que aparece eu vi. Muito foda, muito foda. Parece o Ezra. Ah, eu vi a imagem. Nossa, o negócio vai ser foda. E sabe o que eu tava pensando sobre esse TV Spot do Rebels? Que realmente eles vão aparecer como Mary Poppins em Rogue One. Pode ser também. Não, eu pensei que, tipo, se existe o Sabre Jedi de luz com três pontas, igual o do Kylo Ren, então a explicação que deram pro Sabre do Kylo Ren tá errada, saca? Mas não deram explicação pro Sabre do Kylo Ren. Não, mas às vezes... Não, deram sim. Cuidado, não assistam mais. Eu não assistam ainda. Mas o caso do sábio de luz... A explicação não tá no filme, não relaxa. Mas pode ser que... Você viu que no TV Spot tem o Ezra com o Sif, né? Parece que ele vai ser aprendiz do Sif por algum momento, né? Não sei se você notou isso. Será que aquele Sif não é o Snoke, ou sei lá, algum conhecido do Snoke que usou aquele sábio como padrão do Ezra? Não sei. Mas também. O sábio tem lâmina verde, rapaz. O sábio então precisa de um cristal verde pra ser feito. Então o sábio não é dúvida do Sif nem dele. É, então, de quem que é a gente não sabe, então. Mas, tipo, será que o Kylo Ren viu o Ezra, né? Kylo Ren. Academia Jedi, não sei, pode ser também. Não tem nem pode como, ser. Porque Rebels é 5 anos antes do episódio 4, e o The Force Awakens é 30 anos depois do episódio 6. Bora fazer um cast só de teorias de Star Wars? Pode ser. Mas o Pedroca, mas às vezes o Ezra pode estar junto com o Luke. Que tal deixar pro cast de teorias de Star Wars? Pode deixar. Que tal? Inclusive, eu na minha aula de internet de fotografia, eu aprendi uma técnica de fotografia e fiz um sabre de luz bem legal numa foto aqui. Vocês querem ver? Quero. Você não tá nu não, né, nela? Oi? Você não tá nu na foto, não, né? Não sou eu nem, é um amigo meu. É um amigo seu que tá nu na foto? Certo? Não, ele tá de roupa. Não vai fazer que nem o parceiro lá do trampo. O cara tirou foto de sunga com o primo em cima da cama. E a legenda era: só com você eu faço besteira. Nossa. Meu Deus, mano. Nossa, não estamos mais gravando, né? Estamos sim. Meu Deus. Isso entra. Saiu. Só com você. Ficou ruim porque ainda tô aprendendo, mas tô indo, tá melhorando. Deixa eu ver, a foto do Pedroca tá no post. Pô, maneiro, velho, a foto. Ah, e só pra... Tô vendo aqui no negócio do Star Wars Rebels, o Sith que aparece com o Red é o Darth Maul, tem a voz do Darth Maul. Ô, caralho, o que tá deixando... Ah, tá, vai, que se foda. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Não. Não, isso aí por hoje. É isso aí, galerinha. Então é isso aí, pessoal. Alguém... Ah, eu tenho mais uma coisa, Caquinha. Tá, então. Luigi. Pergunta se a minha bunda é grande. Não, vou perguntar isso. Vai, Luigi, por favor. Alguém pergunta aí, você também. Sua bunda é grande. Oui, eu falo francês. Que idiota. Só nós dois entendemos a piada, besta. High five. Toma no cu. I'll just call my name. For quick reaction. Yeah. Pessoal,